estava longe, estava perdido, desacreditado, mas Jesus me achou. Gente do chão, do chão, do chão, do chão. Sou a sua casa agora. Ele é o meu amor. Eu me lembro muito bem de quando eu nem vida, tenho um sorriso lindo, nem preciso fingir, eu carrego a glória de Deus. Eu estava cego e vivia solto no caminho errado, mas Jesus me achou. Quem foi achado por ele aí também? Deixa eu ver. Me deu um abraço desse que tira o pé da gente do chão, do chão, do chão, do chão. Sabe aquele abraço? Sou a sua casa agora. Ele é o meu. Não existe mais, sorriso lindo, nem preciso fingir. Eu carrego a glória de Deus. Eu estava longe, estava perdido, desacreditado, mas Jesus me achou.